com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. E chegamos com Gauchão Coca-Cola. Colorado, comemore do seu jeito, Colorado. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho estão bem. Beleza, fala Maurício Amaral. Oh, boa tarde, bom início de semana pra todo mundo. Boa, Maurício Amaral, fala Porazinho. Tamo aí, né, Féter? É nóis, Porazinho. Tentando superar a adversidade da vida, porque a vida é feita de frustrações e baita alegrias. Frase. Muito bom, baita frase. Obrigado, muito obrigado. Bom, Porazinho, a vida é feita de frustrações e alegrias. Demais, Porazinho, é isso aí mesmo. E tu, Marcos Pianjas? Eu começo o programa com a frase do meu querido amigo André Cardoso, que ele falou o seguinte: Cardoso. O futebol é o ópio do povo. Leva as pessoas a fazerem coisas. Esqueceu a frase, né, Magna? Esqueceu a frase, né, Magna? Repara em trás amanhã. Não vou negar. Eu tenho bebido. Mas pra comemorar, né? Tá certo. Fala, Potter. Ao contrário do Porã, eu tô vivendo o êxtase que o futebol pode fazer, que ontem foi uma tarde espetacular pra nós colorados. Estamos felizes. A palavra hoje é felicidade pra gente. É isso, nada mais que isso. Muito bem. Feliz. E tu, Mr. P? Eu tô feliz, tive uma experiência fantástica na Stock Car nesse domingo. Já no sábado, os boxes e tal, das equipes. No domingo acompanhei a corrida. É realmente. Tu deu uma volta em alguma caranga lá? Não. Tive que ir no programa da Gaúcha à tarde. Ah. Mas aí também o assunto do programa. Esse é o teu esporte, né? É o assunto da semana. É isso aí, Pierce. Né? Era essa frase que eu queria lembrar que tu não tava lembrando. É o assunto do momento, né? É o assunto do momento. Vamos falar mais sobre Stock Car daqui a pouquinho. Não, e até porque numa das categorias que correram no domingo às 8 da manhã, que é um mini carro, que é a turma que vem do kart e tal, depois eu tenho a lista aqui. Certo. Foi adesivado Pretinho Básico no carrinho. Olha, bonito. Claro, eu tava lá, botei o adesivo. Ganharam ou perderam? Foi um outro. Não, é uma categoria. Depois eu explico. Não, o Guto é bom, Guto. Amigo, o Augusto Carneiro. Augusto Carneiro. Ele tem um gol que compete categoria, tá? Mas aí ele botou um adesivão do Pretinho no seu faz gol. Faz um sucesso, obviamente, maluco. Ele pediu permissão aqui pra galera pra colocar. E a gente, pô, por favor. O que vai de gente tirar foto junto desse gol. Exatamente. É o gol Pretinho Básico do Augusto Carneiro. É o nosso carro, né? Muito bem. E um beijo pra Chapecó, né, cara? Chapecó, esse campeão catarinense. Boa! Também. Beijo pra Chapecó. Aí, logo mais 1:30 no Bola nas Costas, nós vamos passar limpo todos os finais de campeonatos estaduais. Stock Car. E até porque no fim de semana que vem, aí já é tudo brasileiro. Não, né, cara? Aí a nossa vida já é outra vida, né? Mas de qualquer forma, parabéns aos colorados pelo título, assim como os torcedores da Chapecoense pelo título catarinense. Muito bem, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem que não cantou o hino ontem, por quê, meu compadre? Neto Fagundes! Porque já tinha um artista gaúcho cantando o hino lá. Ganhando o cachê. Luiz Marenco. Luiz Marenco, a única dúvida que me paira, assim, é o Luiz Marenco é gremista? Não boa sei, pergunta, eu acho que o Marenco é colorado, cara. Eu acho que ele é gremista. Pela maneira que ele cumprimentou o Vitor quando ele terminou o hino, eu pensei na hora. E ele cantou na frente do time do Grêmio. Não, e outra coisa, era só o que me faltava botar um colorado pra cantar o hino do Inter lá no Olímpico, porque... Não, o hino do Inter, o hino rio-grandense, desculpa, o hino rio-grandense, desculpa, eu confundi, porque quando eu tava começando a transmissão, a minha mulher falou, começou o hino, a minha mulher disse, será que é o Neto? Eu disse, não é! Aí já fosse o Neto, aí iam dizer, porque botaram o Neto pra cantar, o Inter ganhou. E o Luiz Marenco teve uma sensibilidade tremenda na hora ali, pra poucos, porque ele cantou a estrofe, o refrão, e aí no que terminou o refrão, a torcida já enlouqueceu, e deu pra sentir que ele... Ele ia continuar, mas parou. Parou. Eu com todo respeito ao Luiz Marenco, que eu, aliás, não conheço, a não ser pela sua obra. Só por fora. A torcida cantou melhor. Que isso? É que deve ser realmente pesado o momento em que tu tá ali no Olímpico com o clima de pré-grenal, de decisão na frente do time cantando o hino do Rio. Deve ser um momento de muita emoção. E os jogadores de fora olhando aquilo, não entendendo nada. Ele empilchado ainda por cima. Olhando 45 Marenco, pessoas, as duas torcidas juntas, sim, cantando um hino. Todas as palavras, eles devem ficar olhando o Oscar, olhando, o D'Alessandro. Mas uma coisa, cara, uma coisa que tem quando a gente vai cantar no estádio, é bem difícil, sabe? Por quê? Porque tu tem uma relação de som. Uhum. É relação de som que vai dando um time diferente, assim, um tempinho diferente pra cada caixa, cara, entendeu? Claro, isso aí também dificulta. Então foi isso que eu notei, percebi. O Marenco assim, baita artista, cara. Baita artista, sem dúvida. O Bono sempre me falou isso. O Bono sempre disse que é muito difícil cantar em estádio. Queridos, hoje é dia 16 de maio de 2011. Já vencemos aí a metade do quinto mês do ano. E estamos a um mês para vencer metade do ano. Daqui a pouco é o Natal. Começamos agora a ganhar o nosso dinheiro de verdade. Por enquanto a gente só tinha trabalhado pro governo, né? É isso aí. Oi, o gauchão começou em janeiro, foi janeiro, fevereiro, março, também. Abril e aí maio. Todos os estaduais, cinco cara. Meses. E o brasileirão tá aí. Impressionante, né, cara? O brasileirão tá aí no final de semana, já tem brasileiro. Deu de futebol, Maurício? Muito bem, o Maurício não quer mais de futebol. Então vamos homenagear e mandar um grande abraço para o gari. Este profissional que varre as ruas, que limpa as ruas de nossas cidades. Aí, gari! Aquele ali é o guri. Experimenta parar um pouquinho o trabalho deles pra ver como é que fica. Tu tá maluco, parabéns, cara. Aos garis. Porque assim, por exemplo, vem o caminhão do lixo, tá? Isso é uma questão, aliás, a ser colocada para debate. O caminhão do lixo que vem e limpa, recolhe o lixo das ruas, aproximadamente ali entre 19 e 20 horas, né? Entre 7 da noite e 8 da noite, o caminhão do lixo passa, porque é final de expediente. Eu acho que até prolonga mais, vai ter umas 10 horas da noite. Bom, ok, tá, porque é muito lixo, né? Muita gente pra recolher lixo. Aí o caminhão vem e eventualmente é impossível não cair alguma coisa do caminhão, sim, né? Ficar ali espalhado pela rua e aí o que que acontece pra completar esse processo de limpeza das cidades? Mais tarde, lá pela madrugada, 1, 2 da manhã, vem o gari e varrendo e tira toda a sujeira da rua pra um novo dia que começa logo mais. E que o relaxado pegou e largou também, né? Também jogou na rua. Então, que mais ao tem? Gari, cara, ao profissional da vassoura. Um lixo na natureza. Onde pegou um copo ali na Lomba Itajaí, pegou um copo e pá, jogou na natureza. Eu falei, cara, não joga na natureza. Ele falou... Ah, que maldoso. Deu uma risada maligna. Eu disse assim, depois lá no pretinho, tu vai falar da natureza. Da ecologia. Da ecologia dele, falou assim, tu nunca vai me ouvir falar da natureza. E sabe por que ele deu jogou? Risada. Sabe quem jogou? Porque o resto da turma o impediu de ir no shopping center. Teve tudo isso, é verdade. Então foi uma revolta. E uma vez o Maurício também, agora eu vou jogar os podres. Dizer por que ele jogou lá em Santa Catarina, Almeiro? O Mr. P jogou. Ele é gaúcho! Os gaúchos. Uma vez eu peguei carona pra voltar da praia com o Maurício. O Maurício amassou uma carteira de cigarro. Não, o Maurício não fuma. Jogou pela janela na central de Capão. Ah, não acredito. Jogou pela janela. Eu falei, Maurício! Ele, nem me liguei. Cara, não acredito. Eu falei, Maurício, como? Foi a última vez. Nunca mais fumou. Calma, Ignato, esse negócio de lixo não dá pra queimar o lixo. Eu sempre queimo lixo. Não é legal queimar lixo, porque tu atrapalha a vizinhança, né? Atrapalha a vizinhança. Não, não pode queimar lixo. É proibido, não pode queimar. Tem uns vizinhos que gostam do cheiro do meu lixo. Ah, é? Pô, depende do teu lixo, né, Paulo? Tem cheiro de estrume? Ah, só lixo seco. Pô, esses tempos eu joguei uma maçã pra fora no carro, no vidro. Parei. Não faz. Pera um pouquinho, cara. Deixa eu explicar. Parei no sinal. Não, era num canteiro. Mas acho que aí até não é lixo. Peguei a maçã, acabei de comer a maçã e joguei o pé da árvore. Ele é um pomar. Não, eu acho que isso aí é adubo. Sim, porque aí um esquilo vai ali. Não, cara, a maçã, a terra vai absorver a maçã. É orgânico, entendeu, cara? A chuva vai acabar com a maçã. Claro. Então é plástico. Então eu vou fazer cocô na rua, porque é orgânico. É. Sei, cara, pra onde tu acha que vai? Parabéns, Paulo. Não precisa fazer cocô na rua. Um pouquinho de fazer no seu trabalho e faz na rua. Mas antigamente as tias, ele é adubo. Botava um casca de laranja no cara. Botava mesmo. Eu me senti bem adubando aquela plantinha com um pedaço de maçã. Tem que adubar a plantinha, Magnata. Se não adubar, não vai crescer. Eu acho que isso só junta rato. Só rato junto. É erva mate, dá pra botar em canteira. Claro, eu também boto direto erva mate. Não é recomendável. Por que que não, cara? Tá, tudo bem. Claro que é, cara. Tá. Vamos, você não pode jogar na rua, jogar sofá, plástico, com esses materiais que não vão se degradar. Mas sogra é orgânico, cara. Sogra é orgânico. Depende da sogra, que tem uma sogra que são inorgânicas. Claro, tem sogra. Deu dois assuntos, futebol e lixo. Beleza, terminou. Sogra se decompõe. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de semana. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em quase todo o país. De novo? Apenas 18 milhões de pessoas se vacinaram. O governo esperava imunizar cerca de 24 milhões de brasileiros. E a vacina protege contra os vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2010. Entre eles, o influenza H1N1, responsável pela influenza A. É esse aí. Que é H1N1. Cara, sim, é a suína que eu peguei. Eu peguei essa gripe aí em 2009. Por isso que eu tentar ficando falando. Fiquei uma semana ficar falando mal. E os caras. Atchim! Atchim! Daí eu fico pensando no ouvinte, cara, que não ouve informação e ouve o atchim dos guri, entendeu? Os guri da aula do pré ficam atchim! Fazendo barulho, sonoplastia, enquanto o cara tá lendo a notícia. Eu tô tranquilo. É só um desabafo. Três assuntos, não falamos mais. Bem claro que foi Maurício Amaral. Bem claro. Então eu vou repetir a informação. Agora sem espirro. Sem espirro, porque tá todo mundo vacinado. A vacina protege contra os vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2010. Entre eles, o influenza H1N1. Responsável pela influenza A, H1N1, que é a gripe suína. A vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo ou apresentou reações a doses anteriores da vacina contra a gripe. Potter, que tá com a mão levantada, fala. É, pessoas fora, não grávidas. Eu me levei uma vez pra ir no banheiro, professor. Uma vez a minha professora, ela é alegrante, professor, dá pra mim ir no banheiro e ela dá pra eu ir ao banheiro. Mais rápido que eu tô me mijando. Quem não tá grávido, quem não tem, que não é velho, quem não é recém-nascido, tem que pagar. É no posto de saúde, tu paga ou na farmácia? Na clínica. No posto acho que não pode se pagar. Se tu não é daquele grupo beneficiado pelo governo, grávidas, índios. Recém-nascidos. Se tu é daqueles que paga no posto e o governo não te dá a vacina. Tá, então expliquem. Vai. Trabalhadores da saúde, índios, recém-nascidos, grávidas e crianças. Crianças até 2 anos. E velhinhos. Velhinhos. Tá. Até antes de morrer. Se você não está neste grupo, se você não é nem velho, nem índio, nem criança, nem grávido, você paga pela vacina. Aonde que é isso aí? Hospital particular ou clínicas particulares e... Clínicas particulares, ponto. Farmácia não. Farmácia não sei se aplica, farmácia vacina. Não aplica vacina. Pedir pra alguém que esteja, que trabalhe em farmácia, por que favor, nos mande essa informação. Menina atropelada por lancha em Santa Catarina volta para casa, aqui em Viamão, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois de 2 meses de tratamento em Santa Catarina, a menina Tamara Dalla Favera, de 11 anos, que foi atropelada por uma lancha em Camboriú durante um passeio em um Banana Boat em 5 de março, voltou ontem para casa, como disse o início da notícia. Ela teve que colocar algumas estruturas de metal na perna esquerda e provavelmente vai voltar a andar em 4 ou 5 meses. Então, um beijão aí pra nossa querida amiga Tamara Dalla Favera, de 11 aninhos, que teve aí, passou por esse perrengue. Um acidente. Foi no verão? Foi. No verão, exato. Uma zona no verão, porque... O cara fez vinha uma lancha muito rápida, eu vi agora, acabei de ver no Jornal do Almoço, e aí o cara da Banana Boat teve que sair da frente da lancha, ele a lancha não a viu, era muito... E aí a menina caiu e a lancha... Putz. Acidente fatal com lancha também nesse fim de semana, era isso que você ia falar? Teve um acidente aqui no campeonato de motonáutica. O Thiago Ribas Barbosa perdeu o controle da lancha, uma disputa no campeonato estadual e morreu. Mas o que eu ia dizer é que assim como nas estradas, tem muita gente que vai pro mar com a sua lancha, com o seu jet ski, bêbado. Boa. E aí acontecem muitos acidentes. Você tem que ter habilitação pra dirigir. Sim. Né? Não, tem até uma mídia nacional feita pelo Lasgael, que ele faz isso, né? Tem a documentação, tem que ter em dia, tem que tirar a carteira, aprender a lidar naquele mundo ali. Uma coisa legal que ele fez. O Lasgael é aquele que perdeu a perna. É o Lars ou o Torben? É o Lars. O que tu ia falar, Pia? Não, eu ia dizer que esse acidente do Thiago, ele é de Canoas, né? Um garoto com 26 anos. Foi uma coisa absurda, porque a lancha levantou e empinou, né? E na virada ele caiu no mar e a hélice. Meu Deus! Ficou trancada na hélice. Tanto é que procuraram o corpo dele e ninguém encontrava. E aí que depois, coisa. Quando tiraram a lancha debaixo da água, é que veio junto. Loucura. Que coisa. Por falar em acidente com esporte, cara, morreu o atual campeão olímpico da maratona. Esporte, né, amigo? Teu conterrâneo, Potter, queniano. É verdade, cara. Samuel Vanjiru. Qual foi a causa? Ele caiu do terraço da casa dele e estão investigando se foi suicídio ou se foi uma queda normal. Não, foi uma briga conjugal. Eu posso ler a notícia também, se vocês quiserem. Deixa ele ler a notícia. É bom. O queniano de 24 anos morreu ontem à noite ao cair do segundo andar de sua casa, que fica no leste do Quênia. O fato ocorreu após uma briga conjugal. Segundo os primeiros elementos da investigação policial, a disputa conjugal explodiu quando a esposa encontrou o marido, o Samuel, na companhia de outra mulher em casa. Ah. Ou seja, a mulher chegou em casa e o cara tava lá com outra mulher. Ao sair correndo atrás da esposa, o Samuel quis abreviar o caminho até pulou o encontro e pulou da janela da sacada fraturou o crânio. O esporte faz isso com a pessoa. O cara acha que ele é imortal. É a infidelidade. Isso não é culpa do esporte. É do esporte, sim. Não, é mulher. Esporte e mulher. Duas coisas horríveis. Isso mata. Esporte e mulher mata. Não, só mulher mata. E ele tava bêbado, parece. Não. É mesmo? Sério? Não pode? Não. Ele tava com a amante, o cara geralmente não tá com a amante, tá bêbado, né? Porque o cara normal nunca vai trair. Tá normal, nunca vai trair. Não, de jeito nenhum. É o que eu digo, querido. Ninguém vai pra mais cara se não tiver meio bêbado. A semana começou com frio no sul do Brasil. Ninguém vai pra mais cara. Ninguém. Baita frase. Como é que barata, tu vai pagar 70 pila pelo Keep Cooler? O melhor é o apelido, é a mais cara, entre aspas. A mais cara. Ai, ai, ai, cara. A semana começou com frio no sul do Brasil. A mínima hoje foi de 5,2 em Bagé. As áreas de instabilidade se afastam e dão lugar ao sol, que predomina desde as primeiras horas do dia na maioria das regiões do sul. Somente no litoral catarinense, as nuvens devem permanecer por mais um tempinho, causando chuva ainda. Cara, eram esses os destaques comentados do Clique Recorte. Vamos aos destaques do Clique Recorte. Antes dos destaques. As informações em cima do lance. Antes dos destaques, eu queria mandar um abraço pra rapaziada de Caxias que esteve no Pepsi Club este sábado, fazendo reunião dançante no Pepsi Club na festa de aniversário de 19 anos da Atlântida Caxias. Me lembrei de Tipe, que foi o frontman da Atlântida Caxias durante muito tempo. Agora tá bom, meu áudio tá legal. Tá bom, vivo? E aí, Marcelo, beleza? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, querido. Tá bem descontraídozinho, foi campeão internacional. Tá estado. É o que eu digo, meu querido amigo, futebol causa transtornos em pessoas. É verdade. Que algumas drogas ilícitas, ilegais, não causam. É verdade, lembrou da frase, Marcelo? Lembrei da frase. Ah, agora os dois. Agora. É verdade. Um de cada lado. Uma mulher de 50 anos foi presa. 50 e quantos? 50 anos. 50 anos. Isso é muito bom. O corretor do Anker, né? Boca, a culpa do Kate é verdade. Imagina, o William Bonner erra uma coisa. Desculpa, é verdade. William. Como é que é? Ela de 50 anos foi presa após bater o seu Ford Explorer. É verdade. Ford Explorer da Microsoft, é isso? É verdade. Notícia normal. O navegador da Microsoft, não. O Ford Explorer. É verdade. Bateu duas vezes no mesmo poste. É verdade, onde? Foi ter dificuldades, né? E foi reprovada. Foi reprovado no teste de bafômetro. Capaz, tirou 3,5 só. Tirou 3,5 no teste de bafômetro. Foi reprovado, querido. Eu no teste de HIV eu passei. É verdade. Tirei 10. O short dela chegou a cair enquanto ela soprava o bafômetro. É verdade, olha lá as imagens, tem as imagens. Boa. É informação, olha ali. O tamanho da calcinha, 50 anos. Ela disse que bebeu só 8 ou 7 latinhas de cerveja. É verdade. E uma repórter americana foi atacada por um camelo durante a reportagem. É verdade. É aquele cara do Los Hermanos. O animal se aproximou e mordeu seus cabelos. É verdade. Depois de alguns segundos, Tara conseguiu se afastar do camelo e terminou a reportagem com tranquilidade. Tara é o nome dela. A Tara é muito boa. Muito boa repórter. É verdade. Quem é que não gosta de Tara? É verdade. Eu tenho uma Tara lá em casa. É verdade, eu também, Marcelo. Uma mulher chamada Tara. É verdade. E eu tenho uma fantasia com... O quê? Com freiras. É verdade. Uma fantasia do super-homem, eu deixei com umas freiras, amigas minhas. Fantasia com freiras. Randal Lance, de 40. Vocês sabem a diferença de suruba e orgia? Obrigado, Marcelo, pelas informações do Clique Record. Suruba pode entrar mulher feia. Randal Lance, de 49 anos, foi preso em Polk, no estado da Flórida. Ah, lá em Polk é terrível. É verdade. É onde surgiu a polka, aquela dança típica americana. É polka, Marcelo, é polka. Terrível mesmo. Foi acusado de filmar os vizinhos com uma câmera. A mulher avisou a polícia após encontrar uma câmera de vídeo que tinha sido instalada em um ângulo que filmava a sua cama. Na casa dos suspeitos, os policiais também encontraram 4 fitas de vídeo. Ah, não, 4. Verdade. Que mostravam o casal vizinho mantendo relações íntimas. Ah, é verdade. Olha as imagens. E o presidente do FMI foi preso, acusado de estrupo. É verdade. Não, de assédio sexual, uma camareira. Estrupo, estrupo. Camareira no hotel. E já apareceu uma repórter já também, sabia? É verdade. Depois a camareira apareceu aí uma repórter. Aí aparece muitas foi mulheres, né? Foi entrevistar ele. É verdade. Ele é candidato à presidência da França, né? Vai ganhar. É verdade. Imagina quando começar a aparecer as reclamações do Potter. Tá bem, era isso, Marcelo. Vai do cachorro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. É verdade. Vamos ver, Mr. P. Bom, então eu vou nos meus abraços aqui, nas minhas devidas saudações, agradecimentos. Conforme eu disse, no sábado fui acompanhar o treino da Stock Car no Velopark. E é fora de série. Acompanhar Santa Rita do Sul, né? Impressionante. Nova Santa Rita. Nova Santa Rita. O dia que tiverem oportunidade, façam isso. E se tiverem oportunidade de estar no box do lado da pista, é algo fora de série, cara. Vê aqueles carros passando eu acho muito do teu barulho, lado. Mas o barulho é uma coisa impressionante quando ele passa do teu lado. O deslocamento do ar é uma coisa inacreditável. Imagina o Fórmula 1. Não gosto. Que tomara um dia eu tenha a chance de estar ali do lado também. Então, um abraço pra toda a turma. E aí o Guto, que eu fiquei de mandar um abraço aqui, o Guto Germano, ele é do Veloci Fan Cup. Prova de abertura da Stock Car, que tem patrocínio da Tan Química. Abraço pro Mauro Bala, o Leandro Argenta, da Mil Kart Show, que fazem ali o maior campeonato de kart amador do estado. Organizam a seletiva pro Mundial na Bélgica, no mês de maio, no Velo Parque. Bacana, Guto. Obrigado, um abraço. Assim como a Tati, a Glauci e ao Carlos, que proporcionou tudo isso. Beijo pra Elisete, pra Bruna. Elisete Dias, Bruna Dias, do Colégio Cristo Redentor em Canoas, pro Leonardo fazer o quê? E aqueles que me encontraram no Estádio Olímpico ontem à tarde. Eu tentei encontrar o Pedro. Tentei encontrar o Pedro, mas não conseguimos. Beijo pra Débora, pra outra menina que fotografou de longe, eu acenei, pra... Ih, rapaz, pra... É isso. Muita pra gente. Todo mundo não, que sempre que a gente vai nos estádios. É verdade, sempre que a gente vai nos estádios, né, todo mundo vem pedir mandar beijo, é difícil, né? Mas um beijo a todo mundo também, os colorados, né, que eu vi o jogo junto, todo mundo que participou da caminhada de volta pra casa, todo mundo feliz da vida. Um beijo pra todo mundo que veio falar. Obviamente que é impossível guardar o nome, mas o carinho é impressionante, a gente fica muito feliz com isso. Não, e o legal é que aqueles que estavam indignados no final do jogo vieram falar comigo sem indignação, mas compartilhando e sendo solidários, dizendo: olha, Pi, amanhã quero ver tu aguentar o Fetter e o Potter lá, vai ser brabo. Eles falam, né? E numa boa, entendeu? Numa boa, ninguém. Claro, mas é que não tem vida, isso, né, cara? Pô, antes da diferença clubística, nós aqui, independente do quão cada um saiba sobre futebol, nós somos amigos, cara. E antes como de todos, amigos, ainda colegas, né, como cara? Como qualquer colorado gremista. O melhor negócio de hoje, a maior alegria do colorado hoje é chegar perto do seu amigo gremista e tocar flauta. Ia ser o contrário se fosse o Grêmio campeão gaúcho, entendeu? Ia chegar perto do seu amigo colorado e tocar flauta. Que me leva a acreditar que os marginais de torcida não têm amigos, né, cara? Bem, não tem amigos nem mulher, né? Não tem amigo. Eu um amigo de marginal. Eu até acredito. E junto comigo tava o Danley ali assistindo, o Rafa da Chimarruts também. E aí o Danley disse que o telefone dele, depois da tentativa da ligação... Do corno. Disse que o telefone dele foi uma loucura, que ele não parava de receber ligações e mensagens. Tá bem feito pro Danley, que botou o guampa em muita gente, né? Muito homem em Porto Alegre tomou corno do pessoal, denúncia forte. Eu no jogo com fone, chegou um cara: ô meu, tira o fone. Eu peguei, tirei o fone. Corno! Botei o fone de novo. Já falei demais, pode ir, pode. Bota uma piadinha. Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Sorveteria do Tico! Bateu calor, dá um pulinho no Tico! E aí uma loira e uma morena estavam tomando um sorvete numa praça, quando a loira perguntou: na sorveteria do Tico elas foram comprar o sorvete? Não, foi na do Viçosa. Duas coberturas, duas bolas. Pediu duas bolas cobertura com taça. E aí chegou a loira e perguntou: de que sabor é o seu? E a morena: chocolate. O meu também! E a morena: que bom! Amiga, posso provar um pedacinho do seu? Meu Deus do céu! Uruguaio. Vamos ver, meu compadre. O nego velho tinha montado uma lancheria. Isso, nego velho, isso é um troço barulho. Não abre, ele monta. Cara, ele é não abre uma lancheria, ele monta uma lancheria. Como é que ele pensou? Nego velho montando a lancheria. Pra vender um sanduíche. Como é que vamos fazer essa? Certo. Nego velho pensando em montar. Tô pensando em abrir um troço agora, querido. Deixa tipo esses lancherismos aí, querido. Lancherismo. Aí um cara tentando tirar um sarro com o nego velho perguntou: ei, nego velho! Tem sanduíche de elefante? Claro que tenho, querido. Aqui nós temos sanduíche de qualquer tipo, querido. Então faz um aí pra mim. Quero ver. O nego velho foi pra dentro da cozinha da lancheria, demorou 5 minutos e voltou antes. Não vou poder fazer o teu sanduíche de elefante, querido. Ué, por quê? Tô sem pão, querido. Um abraço, Carlos Eduardo Diniz. Imagina. Não se entrega, cara. Não se entrega, amigo. Que beleza. E aí, Porazinho? Eu também tenho uma piada velha. Piada velha do Porã. Ponho. Calcinhas Anchieta. A única que combina com a sua pele. Eu também tenho um abraço pra mandar, cara. Segunda-feira é o dia do abraço. Eu estive em Joinville. Mandar um grande abraço pra galera da Totos. É uma festa fechada da Totos. Eu botei som lá na danceteria Mansão. Mansão, muito legal também o lugar. Mandar um abraço pro Rafael, que tava trabalhando como garçom lá na mansão e também é operador do cinema GNC lá de Joinville. Conta da bandeira. Um grande abraço pra Patrícia e o seu pai Renato. Pra o Ricardo e pro Jefferson, que fizeram o meu transporte Navegantes, Joinville Navegantes, né? Rapaziada, muito legal. Mas conta da bandeira, Porã. Pô, pro parceiro que me deu a bandeira do Jack, cara. Pô, pra beleza, trazer, botar no estúdio e eu perdi no meu translado. Ah, Porã. Ia dar azar, Eu ia botar aqui no como estúdio. Como que tu ia perde um troço? Eu já pedi desculpa pro nosso querido amigo, que agora eu esqueci o nome, tá lendo. Ai, perdeu a bandeira. Esqueceu o nome. É Ricardo. Não era Ricardo. Bom, tu perdeu a bandeira e um fã. E um fã. Não perdi um fã, que eu já dei o toque do show da banda dele, que vai ser nessa sexta. Ah, bom. Como é que é o nome da banda dele? É, não sei o que, Mavericks. Ele toca trombone na banda. Alta consideração. Mas assim, ó, a empresa Totos, a galera, pô, arrasou, a festa tava demais e foi muito bom estar em Joinville, cidade que sempre nos dá muito carinho quando passamos por lá. Impressionante a audiência do Pretinho, do Pijama. Sensacional, cara. Sensacional. Nesse final de semana eu vou estar numa cidade que vocês nunca foram. Ah, qual? Talvez só o Neto. IP. Já fui a IP, cara. Não, olha aí. Emancipação na Serra. Nunca, nunca. IP no máximo. IP, pertinho de Caxias ali. Não, é pra cima na Serra. O Fetter... Não, nunca tive em IP. Vamos à piada, vamos à piada. Visitarei IP, vai lá, vai lá. Mas peraí, um pouquinho, cara. Mas estive em Caxias, eu já falei no fim de semana, cara. Muito assim, legal, né, a audiência da Atlântida, né? E do Pretinho Básico, nas cidades onde tem Atlântida, onde tem RBS, cara, é um troço impressionante. Mandar um abraço pra rapaziada do restaurante de Paolo de Caxias. Não, todo de Paolo, mundo ouve o Pretinho Básico. Cara, aproveitando, então, mandando um abraço pra. Fui pra Floripa também, todo mundo da Gol, viajei de Gol, todo mundo, dos caras que trabalham dentro do avião, os caras que trabalham lá na pista, os caras que atendem no guichê, todo mundo ouve o Pretinho Básico, em especial pro Bruno, lá da Gold, que me abordou no aeroporto, pediu um abraço, ele falou que ouve mais o das 18, mas agora já foi, alguém avisa o Bruno, e o pessoal do Manchester de Noia, fui visitar meu avô no sábado, aí uns caras apareceram, opa, sou Topianges, não acredito, o que tá fazendo em Noia? Olha, meu avô mora aqui, cara. Ah, não! O do Marco, quero ver ele, quero conhecer meu avô. Aí não deu pra conhecer, porque o meu avô tá no Marco. O Marco organizou uma coisa aí, tá cobrando 10 pilas pra cada um. Já tem fila lá na frente da casa do meu avô. Aí... Então tem um clube de futebol Manchester, lá de Novo Hamburgo. Manchester. Um abraço pra galera do Manchester, lá do Oswaldo Aranha. Vai daí, Porazinho, na piada. No bar, pediu uma bebida e começou a falar, pô, se essa CPI fosse séria, eu dando bar. Ô, moço, conversa de política aqui no meu bar não, hein, só dá confusão. Tá, tudo bem, é que o meu time, moço, futebol também não. Parece também pretinho, não. Pô. Não dá. Ah, tudo bem, mas lá na igreja que eu frequento, moço, não, religião também não, não fale de religião. E palavrão, pode falar? Aí pode, então vai a merda. Ó, meu, vamos fazer os classificados, aproveitar que a gente tá aqui bem em cima da hora, bem certinho, 1:30 da tarde. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. E duas da nossa audiência. Meu nome é Amilcar. Lê-se Amilcar. Amilcar. Pô, Amilcar. E estou vendendo minha bateria eletrônica Holland, modelo HD1 V-Drums Light. Ela está seminova, em ótimo estado, funcionando perfeitamente. O motivo da venda é que trabalho e estudo e não tenho mais tempo nem empenho de tocá-la. Comprou achando que ia ser o bambambam da bateria eletrônica e ia ter que vender. Sei como é, já passei por isso. Já que estou precisando de uma grana e ela está parada há alguns meses, resolvi vendê-la então. Estou pedindo 1.900 e eu paguei 2.700. Contato para Amilcar, escreve-se Amilcar, bem como se lê sem H. Pagamento para 90 dias eu faço. Amilcar.notari@gmail.com. Claro, Amilcar Notari. O Amilcar Notari. Cantou, fez um teste de batela lá na tribo. Não rolou. Não tava bem. Continuando aqui, ó. Sabendo mais uma oferta. Sabendo da extraordinária audiência do PB, venho anunciar dois produtos. Um, máquina digital Fujifilm Finepix 2100 HD, semiprofissional, seminova. Dizem que é a melhor câmera do mundo essa daí. Com 10 megapixels, zoom ótico 15 vezes, cartão de memória SD 4 GB, alça, cabo USB, cabo TV RCA, R$800. Na loja tá 1.100, diz ele aqui. Mas vem com o cabo TV RCA? Vem. Vale a pena então, vale a pena. Vale. Um preço bom. E outra oferta, ele tá vendendo um Bongo Jennifer. Um bongozinho? Ah, bongozinho do Jô Soares, aquele pequenininho do Jô Soares. Tira foto um e toca bongô, deve ser um cara gente boa, né? Tira foto e toca bongô. Oh, que deve é falar legal. Com o Já. Isso aí com certeza deve ter. Viu, meu? A risada do Fetter é a risada do cara. Igual o cara. Gordinho do Se Beber no Casa, igual a risada. O cara tá vendendo bongô com chave de afinação, ah, é legal, pele de cabrito. Ah, bom, tá cabritinho. Vendendo por R$150. Na loja custa 200. Coitado do cabrito novo, e do então, vizinho. Queridos, deixa eu informar que o e-mail pra comprar o bongô é a máquina. Manda. Vendo Tudo Barato 2011. Ah. Vendo Tudo Barato 2011, @hotmail.com. Isso aí é problema com droga, hein? Por quê, cara? Ah, já tá vendendo tudo assim, né? Rapaz, que isso? Que meu. Isso, Paulo? Nossa audiência não tem esse tipo de problema, rapaz. É verdade. Tu pensa. Ah, às vezes tem. Maurício, tem muita gente que ouve, né? Tem de tudo, tem até gay. Tem sério? Homossexual que ouve, um grande amigo meu homossexual. Tem várias pessoas precisando de ajuda, cara. Ouve drogados, homossexuais. Show é de bola, né, cara? Coisa boa ser gay, né, cara? Deve ser bom. Porque tu não tenta, o pra ser, deve ser, né? Não, pode repetir. O cara decidiu, provou, gostou. Olha, não ouvi é o grupo homossexual que mais cresce. Não, eu nunca vi um reclamando. Eu nunca vi um gay arrependido. Gay arrependido, nunca vi. Ex-gay e é o grupo que mais cresce. É o que eu ia falar, quem foi não voltou mais. Mas eu tive um amigo que uma vez me contou. Deve ser bom. Homem, tu já liberaste? Eu falei, não, nunca liberei. Ele falou assim, ó, então não libera, que dói. Para. Dói. Para agora. Eu tô liberando. O porã, se alguém quiser. Não, deixa eu liberar uma informação importante aqui, queridos, rapidamente. Nós temos agora, além de, nas duas edições do Pretinho, os classificados da Atlântida em duas edições diárias, de manhã e de tarde. Então, nossa audiência que quiser mandar também, além de e-mails para o pretinhobásico@atlântida.com.br para vender sua oferta aqui no Pretinho, para anunciar sua oferta aqui no Pretinho, seu produto, pode mandar para o e-mail classificados@atlântida.com.br que a gente vende o seu show produto em duas oportunidades na programação, de manhã e de tarde, em toda a rede Atlântida, certo? É um desclassificado do Almir de hora em hora na sua programação na rede mais ouvida do sul do Brasil. Qual é o produto de hoje, Almirzinho? Hoje é o airbag para avião. Airbag para avião. Porque muita gente tem morrido de avião, né? Não sei se vocês viram. É verdade. Caiu um avião lá no meio do mar, agora estão tirando os corpos tudo. Faz dois anos já caiu. Mas caiu quase. E agora estão tirando os corpos tudo lá de dentro, os corpinhos. Só os que tiverem em bom estado. É. Mr. P, Mr. Mas P, aí é. Agora, não sei o que, para a França, vamos ver o que tava falando lá. Pra mim, sabe quem foi? Foram os gaúchos. Que, cara? Os gaúchos que derrubaram aquele avião. Cara, para com isso, Almir, isso tá ficando ruim já. Tá ficando ruim? Tá ficando. É. O Inter é campeão. Gaúcho! Mas então nós estamos fazendo aqui o airbag para avião. Tá bem. Porque como é que funciona? Como? O avião tá caindo. Quando bateu de bico, abre o airbag. Não, é diferentemente. Diferentemente do que tu sabe. Mas como é que funciona o airbag, querido, no carro, né? Querido, esse teu produto não ia funcionar, querido. Ia morrer todo mundo. Como é que é o teu, homem? Esse teu produto aí ia ser fadado ao fracasso. Como é que é o teu, então, homem? Meu, é o seguinte. Deu probleminha, ah, vamos cair. Calma, não, ah, vamos cair. Aí os passageiros... assopram um negócio. Inteligentemente, porque não existe. Inventaram máquina melhor que o ser humano. Até hoje. Máquina melhor que o ser humano. Não inventaram máquina melhor que o ser humano. É verdade. Então o ser humano que sopra, que sabe a intensidade do sopro. Certo. Aí o que acontece? Fica uma bola de... como se fosse uma boia de braço de criança. Certo. Só que ao redor de todo o avião. Então pode bater de qualquer lado. Pode bater de qualquer lado. Ah, o airbag é fora. Externo. Agora eu surpreendi você. Putz. Aí todo mundo aqui, ó. Uma baita ideia. Galera, sopre. Cada passageiro tem na sua própria poltrona uma mangueirinha que bota na boca na hora. Ó, todo mundo, ó, pessoal. Força, né, atenção, pessoal, vamos cair. Praticamente aí, então, todo mundo sopra. Aí todo mundo sopra, enche a parada. Quando cai, o que acontece? O barulho? Boing, boing. Boing, faz boing, boing. Tranquilíssimo. Daí que vem o nome, boing. É. Vai e aí não explode, gente. Não explode, fica paradinho. E depois, Almir, pra sair da bolha, Almir. Pra sair da bolha é outro processo. Aí tem um alfinete que eu quero. Exatamente. Aí chega rápido no lugar. Tem tesoura sem ponta. A tesoura sem ponta do Almir para facilitar a saída das pessoas. E qual é o e-mail, Almir? Com ponta é perigoso, né? Perigoso. Arranca o olho. É, dá problema, dá problema. Acertando bem no fígado. Uma vez eu acertei sem querer no fígado do Almir. Tem o fígado? É, sem querer. Eu nunca mais pode beber. Morreu. Porra? Qual é o e-mail, Almir? O e-mail é o Murilo Rocha de Joinville que mandou é... Onde está a minha bandeira do Jack? @ obrigado pela consideração, Porã. .youtube.com. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântica. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho em todo o sul do Brasil, em todo o mundo, pelo atlântida.com.br. 18 minutos para as duas. Estamos com o Gaúchão Coca-Cola. Colorado, comemore do seu jeito, Colorado. O Gaúchão Coca-Cola 2011. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Doutor Alceu, antes de mais nada, quero informar nossa audiência que hoje à noite o Bola nas Costas, a partir das 20 horas, 8 da noite, aqui pro sul, pro Rio Grande do Sul e Chapecó, terá um elemento a mais hoje. Nós teremos dois repórteres lá na festa de premiação do Campeonato Gaúcho, que vai acontecer hoje à noite no Leopoldina Juvenil. Vou estar cantando na abertura do evento lá. Hoje tu vai cantar. Hoje não, é mas não o hino Rio Grandense, vou cantar o hino oficial do Gauchão. Foi o jingle que eu gravei. Sim, que tu gravou, exato. E aí vou interpretar hoje lá de voz e violão pra fazer a abertura do. Vai ser entrevistado, então. E lá nós teremos também os repórteres Duda Garbi e Eli Potter fazendo e trazendo pro rádio, trazendo pra rádio aqui as emoções e os comentários de todos que lá estarão. Calheiros vai estar lá também. Trabalhando pela TV, mas junto com a gente. Mas junto com a gente. Tá bom, doutor Alceu? É, tá bom, doutor Pé. Deu Inter, já pegou esse, né, doutor? Deu Inter aqui e Chapecoense ali, exatamente. Mas, doutor Mauro Ovelha é um predestinado. Cara, aliás, né? A vibração quase mataram a ovelha, né? Subiram pra cima, fizeram cara, assaram a carne três, da ovelha. Não sei se vocês já passaram por isso, cara. Uma vez eu fiz uma matéria com umas meninas que jogam futebol, aí deu um gol e eu deitei, assim, sabe? E as meninas só 20 seres humanos em cima, tu consegue mais respirar e tu fica apavorado porque é difícil tirar um. Como é que tu vai tirar? Dois, todo mundo gritando. Cara, uma coisa gritando. Horrível. Nunca pensei que 20 mulheres em cima de mim seria uma coisa tão terrível na vida. Que coisa. E ovelha ontem viveu isso aí. Mas, ovelha, só mas não eram mulheres, ovelha vinha ovelha. De quatro vice-campeonatos. E agora o Tigre, que é três vezes vice-campeão no Campeonato Catarinense. Os três últimos anos foi vice-campeão. E a Atlântida deu show de bola ontem, né? Chapecó e Criciúma, as Atlântidas transmitiram o jogo, né? Foi um gol, pá, um vacilo do Criciúma. Gol contra, né? Por pouco, né? O Criciúma não é campeão do catarinense. Que não, valeu torcida, pro Criciúma. É a torcida mais apaixonada, mais divertida de Santa Catarina é a do Criciúma. Do Tigre. É a do Tigre. Tinha que entrar no tribunal agora com uma ação, né? Porque foi o cara do Criciúma que não vale gol. Título com gol contra. Não poderia valer. É do não, time. O que tinha que ter na Santa Catarina é... A Chapecoense teve a melhor campanha já do primeiro turno, do segundo turno. Mas aí eu acho errado, porque tu tira o fator decisão mesmo, entendeu? 1x0 lá, 1x0 lá, tinha que ter pênalti. gol. Tem que ter saldo qualificado, que aí dá mais, né? Mais, como é que chama? Uma palavra que eu não posso usar aqui. Emoção. É, mais emoção pra final, né? Que é o que teve no Granal, né? Que é um dos maiores grenais de todos os tempos. Muita emoção. Gremistas colorados devem. O Colorado tá feliz, óbvio, mas os gremistas têm que concordar que foi um jogo espetacular, né? Muito porque nós tivemos dois placares iguais nos dois jogos e da decisão. Um placar atípico, 3-2. Adversos para os mandantes de campo, né? 3-2 pro Grêmio dentro da casa do Inter, 3-2 pro Inter dentro da casa e do Grêmio. Foi no detalhe. Claro que foi. O Grêmio jogou melhor, eu acho, os dois jogos. O Grêmio jogou melhor, não? Primeiro jogo só deu Grêmio. Segundo jogo, só Inter deu Grêmio teve... nos 30 primeiros minutos. Primeiros 30 minutos. É que o segundo tempo o Inter dominou, mas teve chance pros dois lados. Não é dominou, ele teve um pouquinho mais a bola, né? Mas foi teve no chance detalhe, pra tudo no que detalhe. É lado. Desculpa a idiotice que eu vou falar aqui agora, né? Mas assim, ó, o jogo acaba depois do 90º minuto e os dois jogos, a final acaba depois do minuto número 180. Acabou que no caso. É, foi 5-5 com duas decisões em pênalti. Uma decisão em pênalti. E o Colorado tá feliz porque foi épico, né, cara? O Inter perdeu a primeira partida, ficou desacreditado toda semana, saiu perdendo o jogo na casa do Grêmio, aí vira pra 3-1 placar, aí vai pros pênaltis. Toma o gol que não podia tomar, que era o 3-2. Nos pênaltis o Grêmio também tava frente. Um momento na frente, o Inter vira os pênaltis e ganha no Olímpico. Desde 82 o Inter não ganhava. E o Falcão tava nesse jogo, né? Nesse de 82 o Falcão tava jogando. Não, acho que já tinha ido embora. Ele foi em 80 embora. Não, foi a filha do Renato ali, cara. Filha da pai, eu tô grávida. Pô, que cara. Cena bonita. Ali. Que é isso, cara? Desestruturou o time. Pô, nem briga com ela. Ela vai fazer 17, mano. O cara é colorado, pai. Meu namorado é colorado. Aí então foi isso, Maurício, foi isso, com certeza. Que bonita cena do Renato, é só filha gente. Na beira do gramado, né? Legal. Bonita cena mesmo. Mas bonita legal cena isso. Também do Renato e do Falcão se abraçando, bonita cena. Eu achei legal isso que o Marcos falou, porque o Marcos disse o Inter foi melhor, o Grêmio foi melhor. Na verdade, o que demonstrou esses dois grenais e que os times estão em praticamente quase igualdade. O Inter tem alguns talentos individuais melhores, né? Mas o futebol da dupla tá com quase igual. Só que na hora do emocional, quando pega o emocional, o Inter vai lá e ganha. Eu acho que foram duas Grêmio... decisões por pênaltis com que foi decidido no emocional. O time do Grêmio perde no emocional. E eu não gostei muito daquela coisa da filha do Renato ali junto, porque eu me colocando como jogador, eu não ia gostar daquilo, porque eu ia imediatamente pensar que eu queria também os meus filhos ali. Ah, entendo. Pode parecer uma bobagem isso, mas talvez isso também acabe interferindo no detalhezinho a mais ou outra menos. Mas de qualquer forma, parabéns ao Colorado. Mas eu fiquei pensando o que o Falcão ia fazer depois do jogo de ontem. Até os 30 minutos do primeiro tempo eu fiquei com pena do Falcão, pensando que ele ia voltar pra RBS aqui, pedindo o pinico. Não tem como escrever de novo. É um idiota, aí. Eu pensei, porque que nem um cara que escreve de avião, falei aqui pro Pi, que nem um cara escreve de avião, o cara me manja de avião, escreve de avião, agora eu vou ser piloto. E aí, cara? Vai lá, vai ser piloto, começa a cair os aviões do cara. Começa a cair, caiu, eu quero escrever de novo sobre avião. Aí o cara, não, peraí, meu. Foi o que o Luxemburgo falou quando perguntaram pra ele. O que tu acha do Falcão técnico? Ok, então agora ele é técnico, né? Ele não pode voltar a ser palpiteiro. Porque se é um vexame a quem a é o Vanderlei Luxemburgo, cara, pra falar isso? E eu sinto falta... Mas ele tá certo, cara. Senão o Falcão fica sem identidade. Uma hora ele critica os técnicos. O Vanderlei Luxemburgo, quando foi demitido, sumariamente demitido do Real Madrid, um vexame... Ele estava cotado para ser comentarista do Sport TV, cara. Ok, mas eu acho que tá certo. Morto é pedra, torto é vitrine. Mas então, o Luxemburgo nunca... comentou a Copa do Mundo, não comentou na Globo? Não sei. Deixa eu comentar as partidas como convidado. E outra coisa, mesmo que perca nos mas pênaltis... Peraí. O Luxemburgo tem muito mais estofo como técnico do que o Falcão. É um dos maiores. Sim, ok, mas não pode ficar falando. Que agora tá falando. Não, que tu não pode chegar e falar pra um cara, olha, tu vai ter que ser só treinador. Não, né? Fica na tua. Eu acho que a intenção dele era defender a classe dele, treinador. Mas ontem eu acho que deve ter passado pela cabeça de muita gente isso que eu pensei, e inclusive do Falcão. Claro. Porque ele tá colocando a vida dele como homem público e comentarista de esporte na berlina. A prova, tá colocando situação. A prova. Eu ia comentar que só mesmo perdendo nos pênaltis, eu sinto falta ainda de uma prorrogação, porque torna mais emocionante. Com Golden Goal. Seja como for, porque uma prorrogação é bacana. Me desculpem os jogadores que lutam contra, né? Porque pra eles o desgaste perde, é uma coisa violenta. Na principal disputa do mundo tem, a Copa do Mundo tem prorrogação. O principal problema é a Champions League também tem. A Sul-Americana tem prorrogação e eu não lembro se a Libertadores tem. Eu não lembro. Libertadores eu acho que não. É, mas assim, podia ter um campeonato como foi jogado até a semifinal e aí nas finais ter prorrogação. No último jogo, o ideal seria o terceiro jogo, né, cara? Que tinha antigamente os dois resultados iguais. Tem um terceiro jogo também. Aí seria mais legal. Seria bom encher o estádio de novo, ia ser mais uma semana de quadra. Ia movimentar muito mais. Falta data, né? Por exemplo, os estaduais estão certinhos pra acabar uma semana antes. Uma coisa eu queria falar: estadual, meu. Pelo amor de Deus, lembra? O Grêmio e o Inter estão jogando desde... Mas tem que jogar, né? Tem que jogar, olha que motivou, cara. Eu vou adoro dizer mais, isso, eu vou dizer isso. Mais, cara. O que se viveu ontem, com o maior respeito a Chapecó e Criciúma, que a gente sabe que é grande também a disputa, mas o que aconteceu no Olímpico ontem foi extraordinário, cara. Foi um momento... Mesmo tendo perdido, mesmo estando indignado... Os dois granais foram, cara. Foram, mas o de ontem foi algo espetacular. E quem tava no estádio... Por toda a reversão da expectativa. Por favor, cara, os jogadores, os torcedores, todo mundo vibrou de uma forma absurda, como há muito tempo não se vibrava numa conquista de um estadual. Tá de parabéns à federação, tá de parabéns à Coca-Cola que investiu, tá de parabéns cada clube, cada jogador, cada pessoa envolvida e os torcedores todos de todos os clubes. E a RBS, que possibilitou esse espetáculo chegar em todas as casas do Rio Grande do Sul. Teve algum acontecimento HD, de polícia, né? Aí? HD pra Grande Porto Alegre. Entre torcidas teve algum lance? Até uma briguinha ontem, mas ontem eu voltei com a torcida do Inter na separação, né? Na caminhada? Exemplar. É exemplar, são 2.500 torcedores caminhando e com uma proteção da polícia exemplar. É óbvio que aí, se o Grêmio ganhasse, sai primeiro a torcida do Inter. Uhum. E aí teria o mesmo corredor. Sim. Então eles esperam todos os torcedores do Grêmio sair e não tem perigo de ter uma tocaia, organização, essa coisa mais, sabe? Porque tem muito policial. É absolutamente seguro isso aí. Que vai até o Beira-Rio, né? A caminhada vai até o Beira-Rio. Aí lá todo mundo pega o carro e vai pra casa. Né? E é importante dar os parabéns pra essa galera do Colorado que foi lá torcer no Olímpico, que acreditou no time. Parabéns, cara. Parabéns, eu tenho amigos que foram mesmo, até convidaram ontem pra ir no jogo no Olímpico, e eles contaram que foi tudo tranquilo, cara, foi realmente uma baita festa dos dois lados, deu pra ver a emoção é mesmo. Como tem que ser aqui no sul do Brasil, ser, né, cara? No sul do Brasil tem que ser assim, cara. E eu acho que aquele... A gente não pode se igualar a Rio e São Paulo no quesito violência. Tu falasse no abraço ontem, né, e casualmente também tinha ontem a corrida contra o diabetes, que era uma... Isso que também mesmo tava ligando as duas torcidas. Eu acho que toda a retaguarda é importante, cara. A flauta, é óbvio que tem que ter, entendeu? Tem que tocar flauta, tem que... Agora, aqui jamais isso descambe pra violência, porque é feio, velho. E é legal pra que não aconteça como em Minas Gerais, que já tá clássico de torcedor do Cruzeiro, clássico de torcedor do Atlético. Aqui a gente ainda mantém a rivalidade presente e assim que tem isso que ser. Mas isso, além de ser também por... Por causa questão do Mineirão. Mas poderia ter a torcida do outro clube ali, não poderia? Aliás, no Mineirão, Pia, ainda tem aquela de ser metade-metade. Porque não é dono do campo, né? Acho que nós estamos certo aqui. 80, 90% do time da casa e o da casa, do outro. Mas tem que continuar isso. Isso aí. Tem que continuar. Até porque, pra acabar o assunto, se fosse meio a meio dentro do Olímpico ontem, 23 mil colorados e 23 mil gremistas, não teria tanta emoção quanto 40 mil gremistas e 2 mil colorados. Não, torna mais herói pra vitória do visitante. E nem tem mais como fazer isso, porque agora os dois clubes têm sócios. Sim, sim, né? Sim. Os dois clubes têm sócios pra lotar o estádio, então não tem mais como fazer isso. E agora, da minha parte, pra encerrar. Colocam ingressos pro visitante e não lota, né? Não vende todos os ingressos. Não, ontem até porque era final lotou, né? Mas geralmente... Não é sempre. E da minha parte, pra encerrar, parabéns ao Renan, foi extraordinário. Conhece o Renan, Pi? Quem é o Renan? Lembrando que essa brincadeira é em função de uma outra coisa que aconteceu. Que não tem nada a ver com o Renan. Não tem nada a ver com o Renan, mas parabéns pra ele, abraço pra ele, mas eu acho que o Renan agora tem que tentar se acalmar. Ele estava muito furioso ontem, ele enfrentou a torcida do Grêmio depois do título conquistado, enfrentou mesmo, fazendo aqueles gestos de quem tá querendo ouvir e agora o que você tem para falar, e raivoso no gramado. Mas é que ele foi muito atacado, ele foi, dá para entender a revolta dele, mas agora é momento de se acalmar, até porque ele fez o que o goleiro do Mazembe fez, o que diaba, não é legal, porque foi o time que desabafou, entende? Cara, mas não pode cair nisso, o jogador do clube não pode acabar fazendo o gesto de um jogador que venceu ele, mas entende? É que tem toda uma história. Tem o psicológico, cara. O Odone, por exemplo, outro dia, falou que nunca nenhum goleiro esfregaria a bunda no campo do Grêmio, não sei o quê. Aí ele vai lá dizendo pro Renan agora, tá de parabéns, mas pra se acalmar, porque senão começa a ir longe demais, ele mesmo vai se perder. Mas acho que ele fez quando ele veio fazer. Ele foi campeão 10, 15 minutos depois do jogo, ele fez o que fazer. Se ele continuar hoje, terminou. Claro. Mais uma única cena emblemática, o Falcão encarando a torcida do Grêmio. Ah, ouvindo, foi legal também. Ouvindo tudo que alguém pode ouvir legal, da também. Torcida do Grêmio, hein, sendo colorado e olhando pra torcida. A gente tá acostumado a ver o Renato fazer isso, né? Olhando pra torcida, olhando pra torcida. Ah, que cena, legal, cara. Legal. Mas acabou, foi legal. Eu acho que talvez, só pra encerrar aqui, eu acho que o Renan tenha feito mais pro Carlos Alberto. Mais pela história do Carlos Alberto, né? Claro. Eu queria ouvir o doutor Meira, só pra encerrar. Evidentemente, né? Não vamos encerrar nunca. Então, assim, ó, só pra encerrar, um abraço pro Aurélio, que me deu a bandeira do Jack. Aurélio. A banda dele é a Mad Mavericks, que vai tocar em Joinville nesse final de semana. No Bar Plug, tá? O cara toca trombone na Mad Mavericks. Valeu, Aurélio. Desculpa aí, cara. Não queria. Eu queria muito ter trazido essa bandeira queria do Jack. Queria muito, tanto que não mas, trouxe. Mas a gente vai voltar pra Joinville. A gente vai voltar pra bandeira. Parabéns pelo dicionário. E a foto dele vai também. Pro blog do Pretinho. Pô, quero ir pra Joinville com vocês um dia. Pai, e o nome da professora também que me encontrou na bancada. Aurélia, uma rapidinha aqui. O velho Conde, retornando de seu passeio matinal, chega em sua mansão e é recebido pelo mordomo, que com um largo sorriso e uma reverência abre a porta e, de cabeça baixa, com a boca mirando o chão, diz ao Conde Nego Velho: entra, corno, de onde é que o idiota filho da mãe tá vindo com essa cara de velho viado? Nossa. Bem e calma, o Conde sorridente responde: não tô rindo, querido, acabei de comprar aparelho auditivo novo. Oba! Não, cara! A Letícia! Oba! Olha, é agora! A Letícia Machado Oliveira, ela diz o seguinte: sei que o Mr. P é imbatível, mas nem todos que tentaram venceram. Mas todos que venceram, tentaram. Baita frase! Letícia Machado Oliveira tem 12 anos. Tu sai agora. Eu atrapalhei, eu vou pra área técnica e encarar a torcida. Né? Eu vou encarar a torcida adversária agora, só um pouquinho. A mão no bolso. A mão no bolso, vou ficar encarando. Ela tem apenas 12 anos e manda uma frase, porque ela acredita que vai tentar pra ganhar vencer, do é preciso tentar. O amor é o maior guerreiro. Luta contra o ódio, o preconceito, a mentira e sempre acaba vencendo. Cara, não houve manifestação do palmômetro. O palmômetro ficou paradinho aqui, cara. Eu não vou nem na partida de volta. Tem outra aqui, então. Ela tem 12 anos. Agora é a hora do revide. Ela tem 12 anos. Ela tem 12 anos, gente. Eu acho que vocês deveriam aplaudir. Não, ela tem que aprender que a vida é difícil. E aí, Potter? Mr. P ontem nas cadeiras olímpicas. É ontem? É. No intervalo. No intervalo. No intervalo. Olhou para o campo, para sua família, para os seus amigos, para o Darley. Estava na frente. E falou: Darley, Avalanche. No amor não existe empate. Ou a gente perde, ou a gente ganha. Frase! Queria ouvir uma coisa que falaram de mim na gritaria aí. Ai, que coisa! Tá, mas vamos dar mais uma chance pra menina. 12 aninhos só. Tá, a última então, vai. Não precisa. 12 anos e ela diz o seguinte: aquele que se desgasta. Calma, cadê a trilha, meu? Pô, cara. Ô! Tá muito. Não, o cara não tá valorizando a audiência. Tô meio fora do ar hoje, desculpa. Castelhano dormindo. Nós, diz a Letícia, de 12 anos, derrubamos as casas dos pássaros. Matamos seus amigos e família. Que isso? Isso é uma frase? E se eles derrubassem nossas casas e matassem nossas famílias e amigos? Não, essa é a frase. Já terminou a frase? Então, ela tem 12 anos, gente. Qual é a frase? Frases. É que isso não é relevante. Repete a frase. A idade não é relevante. Essa é a frase. A partir do momento que tu te inscreve pra combater o Pi, tu é um guerreiro. Habilitado, é guerreiro. Isso, entendeu? É guerreiro. Nossa. Vou repetir a frase. Não vai repetir. Agora é do Pi. É uma frase profunda, pô. Não, repete. Nós derrubamos as casas dos pássaros. Matamos seus amigos e família. E não KG, para, né, especialmente, cara? O KG. E se eles derrubassem nossas casas e matassem nossas famílias. Ah, eu gostei, eu vou aplaudir. E amigos. Ah, por antes você puxa saco. Eu tô imaginando uns curió matando a gente, meus tudo. Amigos, meu. Bando de azulão, casas, roubando as casas. Ah, que coisa. Me serpi ontem. Vai. Na hora que o D'Alessandro foi bater o pênalti, olhou pro campo e disse: parece bobagem. Na hora certa. Mas todo mundo queria ter sido um pouco canhoto. Baita frase! Baita frase! Gênio da raça! Gênio, gênio. Lembrando que quem perde pênalti é canhoto. Queria falar que eu tô sem voz! Tirando o Dale. Saí puto ontem! Ontem não, domingo passado! Quando, Dale? Ficou uma semana sem falar comigo. Não ia ganhar nada, né? Uma semana. Aí ergueu uma faixinha de Grêmio bicampeão gaúcho na churrascaria. Eu comprei isso no Camelô! Camelô também, obrigado! Agora, Dale, responde pra mim aí, tu que teve lá dentro do vestiário. É verdade que em cada box dos jogadores. Tem um gay? Em cada box dos jogadores, cada jogador tem o seu box onde se veste, se farda e depois vai pro aquecimento pra jogar bola. É verdade que em cada box tinha uma faixa do Grêmio com a inscrição Campeão Gaúcho 2011? É parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Sim, porque no óculos do Renan tinha uma taça com duas bolas de sorvete com cobertura. Ah, ok. Tá bem. Sim. Tá bem, Dale. É isso aí. Tá bem, obrigado, era isso. Tá. Estamos encerrando o Pretinho Básico desta segunda-feira. 14h, voltaremos logo mais às 18h. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o cabelo no espaguete com o Geiso. Vamos ouvir.